quando as pessoas estão num cargo e não têm a lealdade de comunicar que há choques com aquilo que querem atingir e com o trabalho que desempenham, está tudo dito. Não quero fazer mais comentários. Quando as pessoas continuam a desempenhar, como aquilo que era lógico é que as pessoas comunicassem que têm objetivos e que não têm condições para estar em determinado cargo. Isso é que é a lealdade com as pessoas. E sem problema. Outros caminhos, como nós faremos ainda também, há outros caminhos e há outros factos, que acho que ainda não está na altura própria e que terá de ser dita por algumas pessoas que estiveram, mas isso são coisas também para a campanha eleitoral e não gostaria de discutir aqui na campanha eleitoral, numa reunião de Câmara, porque aquilo que nos move aqui é os interesses da Oliveira do Hospital. Todas as pessoas têm direitos a ser candidatos e têm direitos e não há quebra de lealdade quando as pessoas são capazes de ser honestas, quando as pessoas são capazes de dizer, a partir desta data, eu quero ser o candidato e por isso não posso estar num cargo de confiança política. Isso é que é o princípio da lealdade. A lealdade não é ser ou ir ser candidato ou outro por outro partido. Isso não é lealdade, isso é um direito que qualquer um de nós tem. Lealdade é uma pessoa fazer parte de uma equipe e ser capaz de dizer, a partir de agora não tenho condições de desenvolvimento da minha área porque estou num cargo político. É só isso. Mais nada, não tenho mais nada a dizer sobre isso, o resto virá depois. As ambições de cada um são legítimas, não é nunca é isso que estão em causa. Mas há maus que vêm por bem.